Transformador 3530, pushback, acionamento, portão 612. São 3520, autorizado, portão 62, a reporta para táxi. Autorizado, semana táxi, são 3520. Pode frear, Zutec. Zutec cabine? Não vou perder, brother. Oi? Transmitindo na sala. Pode conectar, então. Zutec cabine? Rapaz, não tá falando mais bosta nenhuma aqui. As outras estão transmitindo na sequência. Oi, Paulo. Tudo bem? Tá ajudando? Tá na frequência do solo. Isso aqui já tinha dado a pane na primeira pessoa. Para o táxi, azul 4217 com 84 bordas. 3 horas e 40 de autonomia, terra no Ribeirão Preto. Azul 4217, táxi autorizado já ponto de espera via Índia. 1895, Mandela, hoje, destino 09. No 09, autorizado táxi via Índia, até o ponto de paradão no 0, 3895, azul 4320. Paulo Salvador, tanto 3520 para táxi com 1978, a bordo autonomia de 1h40, alterna Salvador. 520, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 1098, decimal 95, ajuste no 09. Pátio Índia, 1895, um bom dia, até 3520. Salvador, bom dia, azul 4217, ponto de espera da 10 pra. Azul 4217, autorizado ingresso de decolagem, pistão na 0, vento no 70 graus, 0629. Autorizado ingresso de decolagem, pistão na 0, azul 4217, 09. 9, Salvador, bom dia, TAM 3520. 3520, bom dia, Lima, tem pista na zero. Aí mantém pista na zero, 3520. Azul 4217, decolado 50, chama controle 12080, bom voo. Controle Salvador, boa noite, azul 42, ONU 7, Dael, transição mativa. Azul 4217, contato radar, sob para o nível 340, autorizado direto Leda. Sobe o nível de voo 340, voando Leda, azul 42, ONU 7. 1970, autorizado direto com o Ditan 3520. 4297, estamos com o Viu 4217, controle. Mais escuta pra você, Viu 4217. Azul 4217, chamo Centro Recife, 125 decimal 1 e a UTR 133 decimal 95. Centro Recife em 125, 1 alterna 13395, Azul 4217, uma boa noite. Economia, boa noite, autorizado direto do Una, desça para 2.000 pés, ajuste no 019, autorizado a final ILS, reporte esse vídeo. 2.000 pés, direto do Una, ajuste autorizado ILS, reporte esse ok, coordenação já está em 0, reporte finalizando. 9336, gente, informação eco. Voo 9336, autorizado direto. Mais ajuste no 0 na nave. Autorizado dona aí? Voo 9336, autorizado. Dona, desça para 3.000 pés, ajusta no 0 na nave. Autorizado dona, 2.000 pés, ajustado. Voo 9336. Então, 3520, serviço radar encerrado, 62 milhas nordeste de Salvador. 520, decimal 3. Bom dia, 3520. estabilizou, 3816. Tá, 3816, complete a sinal, chame a torre, 118.95. 3815, Monete, 3816. Boa 9336, desço para 2000 pés, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizada ILS, reporte estabilizado, gol 9336. Salvador, bom dia, gol 1161. Bom dia, gol 1161, prepare a saída da Évora da Copa, Guarulhos. Quatro. 3216, avistado, cheque o trem, livre pouso, pistona 0, ventuna 70 graus, 08 nós. Está livre o pouso da 1-0, baixou e travou, está 3816. Projeto no meio, sala azul no meio, libera direita, mantenha escuta, Alfa Juliette, portão 4. O 9336. O 9336, complexo final, chame a torre, 118.95. 1895, gol 9336, obrigado, um bom dia. Eule da Morte, eu vou conseguir de saída. Aceno transponder 5021, controle 120.8. Autorizar 320, apesulo 10 até Tabaté, decora a pista 10 em curva direita da El Leda Mótica. 021 transponder, o controle 208. Gol 1161. Correto, gol 1161, reporta pronto, portão 7. Vamos parar. Salvador, o gol 9336, estabilizado ele é 73 da 1-0. Boa noite, gol 9336, avistado, cheque o trem livre pouso, 160 graus, 0119. Livre pouso 90, baixando travado, gol 9336. Salvador, muito bom dia, alçando 36201, assiste na Fox Trot. Também é TAM 3601. Autorizado São Paulo Congonhas, 360. Decolagem pista no zero, curva direita, perfil de saída da EL. Leda Motiva, intercepta PES1 na 0. Pubave PES1 na meia, após conforme a rota. Aciona transponda 5023, controle 120 e 0. Autorizado 3620, Congonha, decolador no zero, curva direita, da Euleda, após Leda, direto Mótima, 5023 do transponder, o controle 120.80, e após Mótima, Presulu no zero, Pubave, Presulu 1612. Correto, são 3601, reposta pronto, portão 08. 3601, sempre. Com 9336 no solo 20, libera a direita, mantém minha escuta. Taxi via Alfa, reporta antes das letras. Alfa, antes das letras, nossa escuta, gol 933. Rádio da Juliette, gol 9336. Juliette com meia dúzia. Gol 9336. Portal 612, gol 9336, bom trabalho, obrigado. Para o táxi 1161, 1177 a bordo, 4 horas, operando. Ok, copiado, 1161, no táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera 198 decimal, corrijo, é porta pronta no ponto de espera, hoje estima 019. Pátio Índia, porta pronta no ponto de espera, pronto, 1161. Salvador, com o 1161, não pode entrar no 0. João 1161, ali da Copa, está na 0, vento na 50 graus, 09. Ali da Copa, 10, 1, no 61, no decolar 229, controle no 208. 208, boa. Controle Salvador, gol 1161, bom dia. Gol 1161, bom dia, contato radar, sobre para o nível 360, autorizado direto mesmo. Sobe ao 360, pro de Leda, é isso? Termo pro de Leda. Leda, 1161. Salvador, Tano 36201, pós estacionamento, posição 8. Autorizado, 08, chame táxi. Fazendo posicionamento, Tano 36201. Salvador, Santos, 301, está justamente 4, 4 horas e 15 minutos. Autorizado táxi de Índia, ponto espera, 298, decimal 95, ajuste altímetro 099. Índia, ponto espera 90, sua instaladora 1118, decimal 95, 109, 7306, obrigado. Sou 1161, estamos em Santa Recife, 125 decimal 1, já o CEP, 133 decimal 9. 251-3395, gol número 1, muito obrigado. Salvador, aqui é a Calça, Vito Papá, bom dia. Salvador, bom dia, TAN 36201, no ponto de 010, pronto. TAN 36201, autorizado a alinhar e decolar, no 0, vento. 160 graus, 099, o ajuste de altímetro, 109. Autorizado a decolar, pista 10, 109, TAN 36201. 3601, decolar 240, controle 9208. Próximo modelo 120, décimo 80, 3601, obrigado, bom dia. Transformador, bom dia, tá? 36201, 1200, saída da EL. 01, contato radar, sobre a parede. Ininteligível, senhorita, intensidade 2, pode repetir, por favor? 3601, suba para o nível 360, direto. Ok, copiou 3620, direto Leda, 3601. Salve, mandou bom dia, Avianca, Alfa Vito Papá. Preciso. Alfa Vito Papá para reboque do Pátio 3 para posição 7, siga 7.